Estamos no 7 horas. 808, chama o solo para puxa, Senai 1219. Uno decimal uno. Total livrado. Total chame solo 121 decimal uno. Seu solo foi o 05. 21 1 2 1 2 1 1. Está com a frequência 219, manutenção. Obrigado. Então, 3153, a sua identificação autorizada a chegar da Ponce, disponível de voo 050. American 980, contact the tower 11, make that 195. 1895, American 980. My tower, American 980, is ILS 10. Avisa correction, American 980, altimeter 1018, check your landing gear. Yeah, landing gear is down, check 1018, American 980. 980, clear to land runway 10, 140 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, American 980. Tan 31271, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, o Tan 31271, Recife, agora boa. Bom dia. 607, bom dia. Chame Sol em 121 decimal 1 para cópia. 21 decimal 1? Afirmo, 121 decimal 1. Obrigado. Nada. Mantém 1-0. Aqui mantém 0-8-8-8. American 9, clear on the ground at 1-2, right, and contact ground of frequency 1-1-1. Right turn on the ground, American 9-8-0. Tana 3153, prossiga. Você autoriza eu programar para fazer o abaixo de 40? Afirmo, Tana 3153. Turn 10, go for gate 11. Oito zero oito, autorizado do colégio Pistão no 0, vento 150 graus, 079. Autorizado para encerrar 5808. Ground American 980 is clear 10 for gate 11. Say again the ground frequency for American 980. American 980, frequency 121, decimal 1. 21-1. Então, 3153, desça para 3.000 pés, ajuste 10018. Controle Web 5808, decolando na Arbor. 08, contato radar, saída água, suba e mantenha nível de voo 360. 360, Web 5808. Possibilidade da proa de elétrica presente, para evitar umais informações aqui, por favor, para o Web 5808. Web 5808, autorizado, está presente o Wireless. Elétrica, muito obrigado. A 31153, desça para 2.000 pés, ajuste 10018, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizar localizador. Ok, desce 2.000, autorizado X-Ray, reportado estabilizado, 3153. Web 5808, Xane Centro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, 808, bom dia. Localizador, TAM 3153. TAM 3153, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 1895, 4 horas 500, obrigado. Afirmativo. 1890, autoriza a DNA, decolar pistão no 0, vento 1, 40 graus, 059. Decolagem no 0, tem um 3290. Torre Salvador, muito bom dia, o TAM 3153, final do ILS Expray, 3 milhas de Simbra, baixou e travou. TAM 3153, bom dia, continua a aproximação, ajuste no 0, no 8, aguardando pista livre. Sim, guarda pista livre, 3153. TAM 3153, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 40 graus, 0 menor. Autorizado pouso na 10, TAM 3153. TAM 3890, decoda 24, controle 1, 20898. 208, 3893, 3890. Voador, TAM 3890. 3890, contato radar, saída PUCA, suba e mantenha nível de voo 330. Na PUCA em ascensão ao 330, se possível, proa de Aracaju. Gente, aguarde, então, 3890. 3890. 3153, no solo 26, livre à direita, solo 121, décima 1. 121, 1, livre à direita, 3153. Descida transferindo sentido da Juliette. Passarelo 9809, acione identificação autorizada a chegada a Ponce, desse nível de voo 050. Desceu da Ponce 050, confirma? Afirmo, passarelo 9809. 9809, descendo para o 050. .069, autorizada a decolagem, 40 graus, meia dúzia de nós. .069, decola das 30, controle 120, décima 8. 208, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4069. Azul 4069, contato Renan, Célia da Elso, me mantém a nível de voo 360. 360, da Elso, 4069. 3890, chame centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12645, 3890, obrigado. Salvador, bom dia, CNE 6211, pode ficar no 0 pronto. É 211, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, CNE 6211. 629. 629, autorizado a decolagem. 50 graus, 62. Decolagem, Xanã, 629.